Então vamos ao nosso resumo semanal de notícias de games. O que é isso, Fred? Oi? Você pegou separado, velho. Como assim? Você disse que é o Download News, né? Entendeu? É o Download News, André. Boa. Nossa, tipo, eu tava todo feliz aqui entrando no site do Left 4 Dead. Eu não esperava isso, não. Fred, foco, Fred, foco. Beleza. Fred, não é apenas em Download News, Fred. É o Download News de episódio 12, Fred. 12, Fred. 12. É um número cabalístico. Antes da gente ir para os nossos lançamentos da semana e notícias, etc., esse fim de semana tivemos um evento muito importante no Brasil. Que foi que aconteceu esse fim de semana? As votações! Para não. Vereadores e prefeitos e... Inclusive, esse será o assunto do nosso Download News. Vamos falar sobre os votados. É, claro. Exatamente. Começando com Belo Horizonte mesmo. Nós tivemos, cara, o Video Games Live, rapaz. Video Games Live. Nós temos uma pessoa entre nós aqui que foi no Video Games Live. Então, Diego, conte-nos. Cara, muito, muito foda. Desde a banda de abertura lá, Mega Drive, mandou muito bem. Aí eles tocaram o tema de Sonic, o tema do Ryu de Street Fighter, se não me engano. Tocaram, assim, a pedido do Talarico, Storm Eagle, do Mega Man X. Nossa, velho, nossa. Logo em seguida, cara, quando entra Jake Wall lá, o pessoal tudo falou delírio, sabe? Todo mundo adora, dá pra ver claramente, assim, que a galera adora o Jake Wall e o Tom Talarico, cara. Aham. Muito, ah, muito os caras legal, são fodas, velho. Tocaram Tizana Candy e Time Scar, hein? Time Scar, ele não lembra disso. Eu imagino o Toru tendo um orgasmo agora. Esperem a gente chegar em, tipo, Gamescore 250, cara. Vai ser o Videogames Live, sabe? Esse nosso Gamescore, a gente vai lá. Como convidado especial, Nobu Uematsu. Dave Wise. A gente vai chegar assim. Não, a música que eu vou escolher agora é o tema do Mario. Aí eles vão começar a tocar ao vivo. O Koji Kondo, olá, sou o Koji Kondo, vou tocar o tema do Mario, vai, toca lá. Vai ser assim, Melhor ainda, a música que eu vou escolher agora é um remix que eles vão criar agora, porque a gente quer. Entre Mario, Sonic, Zelda e Atirei para um Gato, já. Utilizando apenas duas garrafas e um sino. E um cachorro! E um cachorro. Mas eu digo, mais algum momento memorável aí? Com certeza, vários. Esse ano eles não levaram o chinês que toca as músicas Mario no piano vendado. Eles levaram o outro cara, que é o Michael Gluck. Cara super legal, assim, sabe? Bem carismático. Quando ele sentou no piano, ele falou, ah, agora é hora de Final Fantasy. Eu vou começar com Final Fantasy VI, vou passar o tema principal, vou passar pra Tuzana Ken e vou terminar com Time Scar de Chrono Cross. Caraca, velho, ele tocou, nossa, o tema da Terra. Quando o Tommy entrou, assim, sim, em cena, começou a falar que, assim, o melhor lugar pra fazer show pra eles é o Brasil, porque a galera é animada, a galera canta junto, sabe? Ele falou, pô, isso aqui não é uma orquestra pra vocês ficarem quietos, se não é uma sinfonia, vocês não precisam ficar todo mundo quieto, uhum, ouvindo. Não, é pra participar, é pra pular, é pra cantar junto. E teve várias vezes que ele cantou junto, assim, sabe? Que quando começou a tocar o tema de Mario, né? Todo mundo cantava junto, né? Doido, cara. Todo mundo cantando assim, né? Dentro do carecão, muito, muito legal. Foda. Aí teve uma hora que ele terminou, não, vocês são ótimos cantores. Aí ele começou, vamos lá. Aí apontava o microfone pra gente dizer. Assim, pra finalizar, eles gostam de ter contato com o público, né? Aí eles fizeram lá no final, um corredor assim pra autógrafos. Você podia chegar lá, falar com eles, apertar a mão. Eu consegui autógrafo dos dois. Tive o prazer de conversar assim com eles um pouco, sabe? Eu falei, pô, ano que vem traz músicas de Mega Man. Aí ele, não, estamos com um projeto já. Ano que vem ele diz que talvez deva trazer músicas de Mega Man 2 e 3 aí pra gente. Cara, se vocês tiverem oportunidade de ir da Video Games Live ano que vem ou qualquer outro ano, vão. Até sexta aí a gente deve estar trazendo pro site um review, né? Uma matéria assim mais detalhada assim sobre o Video Games Live que o Davi Garou tá escrevendo pra gente. Ele conseguiu tirar algumas fotos na surdina e filmar algumas coisas também. Foi muito engraçado. O nego tirava as fotos assim na cara de pau mesmo. É mesmo? Aí teve uma hora que o Tommy parou assim. Tô vendo que tem muita gente aí com o celular com foto, câmeras fotográficas. Por favor, coloquem tudo no YouTube. Ah, lógico, isso é mais inteligente, cara. Porque quem tá lá já pagou, cara. Isso aí é propaganda mesmo. Então vamos para os nossos lançamentos dessa semana, semana de 4 de outubro. O principal lançamento da semana são os dois jogos da NBA, né? O NBA 2K9 e o NBA Live 2009. O 2K9 vai sair para 360, PS3, PS2. E o Live vai sair para 360, PS3, Wii, PS2 e PSP. Ou seja, né, cara, qualquer banheira que você tiver que roda videogame, tá valendo. Exatamente. Além desses, nós temos o novo jogo do Crash, né, Fred? Ah, sim. Vou falar alguma coisa sobre ele. Saiu um trailer, cara, do novo Crash Bandicoot Mind Over Mutant. É um novo Crash pra PS2, PSP e Nintendo DS, certo? E 360. Tem gente que meio que esqueceu o Crash, sabe? Foi que nem Fat Family, aquela coisa que foi legal na época, mas... Que comparação, meu Deus, velho. Mas grave, cara. Mas pra mim, Crash foi marcante, é muito legal, sabe? É muito engraçado. É tipo um Sonic avacalhado, sabe? Então, tipo, eu achei legal, cara. Tá valendo. Meu Deus, essa... Pera aí, cara. Essa foi a comparação mais estúpida que eu tava vendo, cara. Crash, ele realmente, eu concordo que ele foi marcante na época do PS2, do PS1, mas essa versão nova dele, cara, é, assim, muda um pouco, deixaram o Crash mais idiota, sei lá, ele era bobão, mas deixaram ele mais bobão ainda. Mudaram o design dele, né, tipo, antes ele tinha uma cara mais de burro, assustado, sabe? Não, antes ele tinha uma cara mais direito, de mudaram mesmo, né, de doidão, né, cara? Boca, o problema é que desde que a Naughty Dog parou de fazer o Crash mesmo, não saiu muita coisa legal, sabe? Ele ficou meio decadente, assim, né, cara? Esse Crash tá parecendo, segue o estilo dos Crash original mesmo, não tenta ser tipo um racing, sabe, um de luta versus, não, é um Crash normal. Um Crash cirurgia. É, um Crash com uma caixa vazia que você faz batidas assim e tal. Exatamente. O último Crash que saiu, Crash of Titans, se não me engano, ele é muito bom, cara, gostei de jogar ele, joguei no Wii, achei bem divertidinho. Esse Crash é o jogo de número 15 da franquia Crash Bandicoot, caramba. Eu tenho esperanças que ele vai ser bom, cara, parece que eles estão recuperando, né, o estilo de Crash. Eu não sei se o Crash of Titans era assim também já, né? Mas eu tô otimista com ele. Crash, então, pra 360, PS2, PSP e Nintendo DS, né? Xbox 360. Ainda temos, cara, Guilty Gear 2 Overture, que não é um jogo de luta. Que beleza, olha só. Ele continua a história depois do primeiro Guilty Gear, né? Só que ele é totalmente em 3D e ele segue um sistema mais ou menos Devil May Cry com um jogo de estratégias. Ele tem atributos, assim, tem como ir evoluindo habilidades, etc. O que tá dizendo aqui é que tem um pouco de elementos de, por exemplo, jogos como Warcraft 3, por exemplo. Não sei como, entendeu? Não sei se você conseguia controlar exército, sei lá. A EGM deu C- pra ele, então é uma merda mesmo, beleza. Então nós podemos falar mal. Pra 360 e pra PS3, nós temos mais um jogo aí chamado Fracture, é um jogo de ação em terceira pessoa. A inovação dele é que terreno se deforma e, sei lá, dá terremotos, alguma coisa desse tipo, assim. É de quê? De ação em terceira pessoa. Não tá recebendo notas boas, recebeu 5.9, parece. Pra PS3, então, além do NBA 2K9 e do NBA Live 2009, nós temos NBA 2009 The Inside, se já ouviu isso. Para Wii, nós temos Game Party 2, Army Men Soldiers of Misfortune, Ten Pin Alley 2, NBA Live 2009 All Play, né, aquela famosa versão exclusiva pra Wii, North American Hunting Adventure, Penny Races Party, Turbo Key Speedway, The Dog Island e Nitro Bike. Pra PS2, além dos três NBA aí, The Inside, 2K9 Live 2009, e Fracture também, que também tem uma versãozinha pro PS2 aí, e Crash, né, nós temos mais uma coletânea, Onimusha The Essentials, Cake Mania, Baker's Challenge, ou seja, Cake Mania, o desafio do padeiro. Enfim. talvez... Cara, já tá no Wii ou já tá no PS2? Pois é, cara, por incrível que pareça, PS2. Nós temos Nitro Bike, né, que é o multiplataforma aí com o Wii, e pra PSP nós temos mais Spanish Coach, né, aqueles joguinhos do The Rest estão indo pro PSP agora, será? Já tinha aquela notícia, né, que não ia ter mais jogo pra PSP, agora que ele tava apagado e tudo mais, agora ele tá pegando a fórmula do DS, né? É verdade. Pra PSP ainda, além dos dois NBAs, nós temos Midnight Club LA Remix, Cake Mania Baker's Challenge também. Pra Nintendo DS, então, Spectrobes Beyond the Portals, Pop Cutie, Street Fashion Simulation, uau! Puta que pariu. Imagine Babysitters, mais um da série Imagine aí, fantástico. Que é isso? Pray the Stars, Kage Densetsu, The Legend of Kage 2 e Bleach Dark Souls, uau. Bleach, finalmente um jogo de Bleach pra NTDS, né? Todos os jogos de Bleach só saem pra PSP ou pra PS. Na verdade, esse jogo já é mais antigo, acredito eu. É, a versão americana dele tá chegando agora, né? A versão japonesa já tá aí há bastante tempo. Dizem que esse jogo é fantástico, é um jogo de luta em 2D de Bleach, feito pela Treasure, que é uma empresa já veterana em jogos de luta. Ela fez o jogo de Yu-Gi-Oh! Pra Mega Drive, que é o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Já lançado até hoje na história da humanidade. Excelente. Que é foda pra caceta. Eu tô com muita fé nesse jogo, porque os jogos de Bleach que eu já joguei pra PS2 eu não achei tão bom. Acho que os jogos de anime são muito poucos os que são realmente bons. Acho que o que atualmente está se salvando é só os jogos de Naruto mesmo. Para PC, então, nós temos nesse Drew The Haunting of Castle Malloy, Brothers in Arms House Highway, saindo para PC aí, cara, finalmente. SAS Secure Tomorrow, Everlight e Exodus from Earth. Então, esses são nossos lançamentos da semana. Fernando, primeira notícia. Jordan Mechner, é o criador de Prince of Persia, né? Lendário aí, um dos designers mais importantes da nossa era. Ele deu um comentário, né, sobre o filme que está por vir, feito pela Walt Disney, com Jerry Bruckheimer como produtor. Nas palavras dele: é um filme clássico de ação e aventura com espadas, uma tradição que remonta aos filmes de Douglas Doug Fairbanks. O equivalente moderno é Piratas do Caribe, e ele é um exemplo de filmes antigos ganhando roupagem moderna. Nosso tom será meio Piratas do Caribe, meio Gladiador. Ponto. Quer dizer, como sendo um filme da Disney, obviamente Gladiador sem a parte sangrenta, né? Claro, é, o Gladiador Light. Mas, cara, eu tô botando fé, cara. Tô botando fé. O Jerry Bruckheimer, assim, apesar de ter cagado na sequência do Piratas do Caribe, ele sabe fazer um bom filme de ação. A Disney tem seus problemas, né, em alguns filmes, tipo Narnia, né, que eles infantilizam muito a história e tal, mas realmente, tipo, em Piratas do Caribe, assim, não que falando se o filme é bom ou ruim, mas ele tem um clima, assim, mais sombrio, né, aquela coisa infantil, assim, sabe? Então eles conseguiram deixar ele um pouco mais legal, assim. É, tipo assim, Prince of Persia não precisa ser uma coisa mega sombria e violenta pra ser legal. O que tem de sombrio e violento mesmo é o jogo, né? Mas com a história você pode fazer algo mais light. É verdade. Mas Prince of Persia não é nada sem ele pular nas paredes, né, cara? Ah, e correndo as paredes. Tem que ter as acrobacias. Próxima notícia, então, Rick. Começar com uma notícia. É quase um boato, mas pode ser verdade. Nós provavelmente nunca saberemos. Os programadores da Rare, eles fizeram já um remake de GoldenEye 007. O único empecilho dele sair, dele ser publicado, é a própria Nintendo, que por algum motivo desconhecido não quer publicar isso. A programadora falando que a culpa não é deles, né? Que eles só queriam ver o jogo saindo, que na verdade a culpa é da Nintendo. Tá muito bom. Mas... ele vai sair pra jogá-lo. Qual plataforma, se ele sair mesmo? Wii e Xbox 360. Tem razão da Nintendo não querer lançar o jogo, vai favorecer demais essa concorrência. É, se contar que pra Xbox, provavelmente ele vai ser muito melhor, vai ter mais coisas, melhores gráficos, talvez até coisa a mais pela Rare ser da Microsoft agora, né? Vai ter pontos, né, cara? Vai ter fases, você vai poder, né, terminar as coisas e tal. A Activision, que é os detentores dos direitos sobre o Agente 007, a Microsoft e a Rare, elas estariam, assim, dispostas a fazer o jogo, mas parece que o único empecilho é a Nintendo mesmo. Então vai lá, Diego, próxima notícia, hein? Essa pra quem odeia rumores, é... sobre filmes. Não, quem mais aqui sente uma pontadinha de... Nós não trabalhamos com notícias não confirmadas, né, Rick? Não, mas... Caraca, tudo que eu falo em seguida é alfinetado. Não, velho, foi uma diretaça. Né, não, depois dessa... Foi uma indireta, tipo, em linha reta, tal, né? Desculpa aí pro Diego, então, foi mal, cara. Eu queria te ofender pessoalmente dessa forma. Fazer eu falar depois do Rick, cara. Olha só o que tá acontecendo. Que odeia rumores sobre jogos ou filmes. É, adivinha aí. Tava rolando rumor na internet aí que talvez fosse sair ou não o filme de God of War. E vai, agora foi confirmado, vai ter um filme de God of War. Mas temos já o nome do diretor. E adivinha quem vai ser? O Vebol! Não, infelizmente não vai ser o nosso querido Vebol. Vai ser o Brett Ratner, o que mesmo que dirigiu X-Men 3 e A Hora do Rush 3. Ou seja, tenha medo mesmo, porque ele cagou os dois filmes. X-Men 3 foi uma bosta e A Hora do Rush 3 foi uma bosta. Principalmente. Eu li essa notícia a primeira vez nos Amigos Rapadorianos, né? E, cara, eu tô preocupado, eu sabe? Também. Assim, eu preferia se fosse o RuPaul, cara. Não, porque o RuPaul, pelo menos, você sabe o que esperar, né? Você sabe que vai ser uma merda, porque ele faz uma merda. Mas um cara querendo fazer série e fazer uma merda, aí já é outra coisa. O Kratos, ele vai chorar, ele vai se apaixonar. Nossa, e no final ele vai deixar de matar um cara, porque a mulher vai, sei lá, alguma coisa, sabe? Aí ele vai ter piedade. Ele vai ser tratado como um herói, cara. Tipo, no final ele vai ser tipo um herói, entendeu? Vai ter uma paixãozinha por uma mulher e aí vão sequestrar a mulher e ele vai ter que ir lá salvar ela, cara. Eu já até vejo nas entrevistas assim o diretor falando: nós queríamos mostrar um lado mais humano depois. Kratos não tem lado humano! Ele perdeu o lado humano dele quando ele vendeu a alma. Ah, não, antes disso, cara. Olha só. Eu como ele acho que foi antes no, disso. No meio, cara, da guerra lá, ele já matava todo mundo do mesmo jeito, arrancando cabeças. Não, mas era guerra, né, cara? Próxima notícia aqui. Para as pessoas que não gostam desses boatos, né? Mentira. Olha lá, olha lá. Gosto de você também. Mentira. Mentira, não tem nada a ver com isso, não. Olha só. O demo do BioShock pro PS3 saiu, né, finalmente. E muita gente jogou aí. E, cara, o pessoal tá puto porque os gráficos do PS3 estão muito inferiores aos de 360. No sentido de que as texturas, algumas texturas, estão aparecendo totalmente pixeladas, cara. Olhem isso. A 2K já se pronunciou falando que, não, isso realmente não está nos nossos níveis de qualidade, etc, etc. E Veio, que tosco! Pisar de bola total, né, cara? Isso era pra fazer, tipo, a pessoa ficar puta afim de jogar o jogo, de comprar, sabe, a versão de PS3 do jogo. Até porque, tipo assim, a versão de PS3 não vai ter muita coisa a mais que a de 360, sabe? Ela vai ter, tipo, um modo desafio, assim, que você vai passando pela sala, você tenta sobreviver aos inimigos, sabe? Whatever, total, sabe? O mínimo que eles podiam fazer é fazer um jogo idêntico ao de 360, pelo menos, né? Então, Fred, próxima notícia aí, Fred. Nós já discutimos aqui, né, na Load News sobre alguns exemplos de coisas dos jogos que influenciam o comportamento das pessoas, ou que, né, dizem que influenciaram, né? Tipo, o cara que tentou assaltar o táxi e a menina que salvou a família dela do carro explodir, né? E, cara, dessa vez, Carl Edwards, um piloto da NASCAR. Cara, um piloto da NASCAR, velho. Tipo, ele é um profissional, sabe? Teoricamente, ele sabe o que ele tá fazendo dentro daquele carro, entendeu? Teoricamente, né? Ele é inspirado por uma versão do jogo do NASCAR, em que você esbarra na parede pra, tipo, seu carro quicar assim e continuar fazendo a curva, sabe como? Tipo, bater na parede e ser empurrado pela parede pra pista de volta. E pra pegar impulsão pra fazer a curva e atravessar, cortar outro cara. Tem essa jogada no jogo. Aí ele tava numa corrida, em segundo colocado, e tentou fazer isso. Nossa. Pra passar o primeiro colocado. Tira, cara. Diz ele, pensou o seguinte, eu planejava bater na parede, mas não esperava que ela diminuísse tanto minha velocidade. Nos videogames, você pode ricochetear na parede e continuar correndo. Mas tá funcionando de mesma forma, velho. Ou seja, ele bateu, o carro dele foi destroçado, sabe? Tipo isso. Ele deve ter passado a corrida toda procurando aqueles buchos que tem velocidade no chão, tá ligado? Achar aquelas caixinhas com ponto, cara, de interrupção pra tacar um casco vermelho no inimigo. Ele deve ter começado a corrida imaginando esse lance já, sabe? Tipo assim, não, a galera vai delirar com minha jogada nova, né? Não, sabe? Exatamente. Deve ter esperado muito a situação ficar propícia pra fazer isso, velho. O ponto de partida dele é que os desenvolvedores atualmente eles investem muito no realismo, né, dos jogos, cara. Então a tática dele tá certo. É, crianças, não tentem repetir isso em casa, né? Por favor, não. Não tenta. Então, próxima notícia aí, Fernando. Uma notícia bombástica, super boa pra todos nós, gamers. Jack Thompson finalmente se fudeu. Para as pessoas mais off do mundo dos games, é Jack Thompson. Fred. Jack Thompson é um advogado, né, famoso por processar jogos pelas razões mais esdrúxulas. Estúpidas, setadadas possíveis. Na lista de jogos que ele já processou, tem Bully, tem GTA, claro, como não vai ter GTA, Killer 7, Manhunter. Cara, ele processou The Sims 2. Ah, cara, que legal. Ele disse que... É lógico, porque quando The Sims 2 vai tomar banho, o personagem fica nu, cara. Fica nu. Ah. Então, assim, tem um blusinho, mas você pode ver completamente os homens com os genitais deles e eles se masturbando também, claro, por que não? Exatamente. Não, cara. Advogadozinho de merda querendo pegar uma lei e distorcer. Ah, aparecer na mídia, na verdade, é tudo que é. É que nem aquela matéria que a gente publicou aqui no Download mesmo, daquela igreja lá norte-americana que tava falando que Mário tava fazendo apologia ao homossexualismo. Isso é tentar ganhar espaço na mídia, cara, sabe? Você inventa uma que, assim, na visão de um pai mais ou menos tem fundamentos, vai ganhar espaço na mídia, cara. A mídia gosta de notícia trágica e tal. Não, a prova total disso é aquela parada do Spore, né, cara? Que a gente também publicou, do cara falando lá que o Spore era do demônio e tal. E aquilo era fake, cara. O cara que escreveu aquilo, se fazendo se passar por um pai católico, etc., ele só tava querendo testar essa parada de que basta você postar alguma coisa. Sabe? E dá certo, sabe? Aquilo teve mega repercussão. Coisa que, em um julgamento, ele ofendeu a juíza Dava Tunis, chamando ela como algo que pode ser traduzido como mulher louca e desvairada. Ela removeu o direito dele de exercer a sua profissão, né, de advogado. Só que, normalmente, quando eles removem o direito de exercer a profissão de advogado, é temporário ou você pode recorrer a alguma coisa. Mas não, ela removeu pra sempre! Sou fã dessa mulher. Primeira camisa que o Download vai vender Mó, velho, que isso. Com certeza essa mulher vai ser incluída no próximo Phoenix Wright. Com certeza. Próximo cast vai ser sobre ela, cara. Vai lembrar, né, que nos Estados Unidos cada estado tem sua própria legislação. E isso só vale para o estado de Flórida. Ou seja, ele pode vir aqui no Brasil querer processar, só que isso já foi um grande passo, né? Ele com certeza já tá marcado, perdeu completamente a credibilidade, né? Ele já não tinha. Já tava. Já não tinha, né? Mas agora ele perdeu completamente. Então, próxima notícia aí, então, Rick. Na revista PC Zone, foi a capa desse mês, que vai lançar o Deus Ex 3. Uhul. Não sei se vocês conhecem, né? Um jogo que mistura RPG com FPS. O pessoal fala que o jogo parece estar muito bonito, né? Com algumas shots que saíram, as principais características dos jogos antigos vão continuar nele, que você continua ganhando experiência com como você vai passando do jogo, que você pode colocar elas nas suas armas ou nas suas características físicas. É, cara, o Deus Ex 1 ele foi criado pelaquela empresa mega falida do John Romero, né, que fez o Daikatana, né, foi o único jogo da empresa dele que deu certo, deu mega certo, porque Deus Ex 1 tá sempre na lista dos maiores jogos de todos os tempos, assim, sabe? Basicamente, agora, o combate, ele vai depender menos, né, do level dos seus personagens, dos status dele, e depender um pouco mais da sua skill mesmo, sabe? Da sua habilidade pessoal. Só que, o que acontece? Os status, com eles você vai conseguir fazer upgrade, né, nas suas armas, e customizar elas, fazer elas se adaptarem ao seu estilo de jogo. E que aí ele vai separar também algumas características de outros jogos, como a roupa que te deixa invisível, né, do Crysis, que parece que você vai ter, e aquele tipo de recuperar a vida do Call of Duty, que você se esconde um pouquinho, respira. Call of Duty, Gears of War. Então, a Diego, você tem mais algum, Diego? A Nintendo, ela revelou o canal Wii Speak, que trata-se de um canal do Wii, que utilizará o periférico de microfone assim que estiver incluído em Animal Crossing, que saiu há pouco tempo, né? Por enquanto, assim, não tem muitas informações sobre as novidades, são meio vagas ainda, mas, assim, já confirmado que o The Conduit, ele vai ter suporte ao tanto ao Emotion quanto ao Wii Speak também. Ah, eu tava pensando, a gente podia substituir o Skype pelo Wii Speak então, né, cara? Claro, vamos levar nosso jogo enquanto a gente toca uma música no meu Music, né? Já teria música de fundo, não precisaria nem editar. É, bem pensado, olha só. Mas então, saíram as imagens, né, do novo DS, né, o DSi. Ele tem a tela maior, ele tem a câmera na frente, naquela dobradiça, né, do DS. Tem uma câmerazinha lá, junto com o microfone. As novidades dele, apesar do que a gente disse na notícia lá, headshot total, ele não vai ter duas telas de toque, é só uma mesmo. Tem algumas modificaçõezinhas, tipo, o botão de power tá num lugar diferente, ele tá 12% menor, a tela maior, velho, tá com 0.25 polegadas a mais diagonalmente. obviamente. Uma coisa que agora vai vir no DS novos, né? No DSi, vai ser uma trava por região, né? Tipo, se você comprar o DS no Japão, ele vai vir com a trava do Japão. Se você comprasse jogos ou aplicativos, só funcionaria se você comprasse produzidos no Japão. A Nintendo falou que ela não pretende lançar os jogos, esses jogos agora, com essa tecnologia, nem jogo, nem aplicativo, nem nada. Mas, cara, isso abre a porta pra você fechar completamente o mercado, né? Você não pode comprar o DS em um lugar e usar jogos de outro. O que eu achei muito estranho é que, assim, né, eles tiraram o slot de Game Boy Advance e colocaram um slot de cartão, né, de um SD card. Isso significa que você não vai precisar mais do R4, você pode inserir o card diretamente. Significa que é isso, cara. Não, mas é verdade, isso é muito bizarro, cara, porque, tipo, vocês estão favorecendo eles estão querendo foder a empresa do R4, sabe? Eles vão mais receber de nada. Só que eu não entendi isso, como é que eles tiraram o slot do... pro Guitar Hero, né? O Guitar Hero vai ficar como? Pois é, deve sair, sei lá, um adaptador aí, alguma coisa estranha, assim, sacanagem mesmo. Tira qualquer outro periférico que poderia encaixar ali pro tipo de jogo. É muito estranho mesmo. Eu não entendi qual foi a estratégia deles. Antes de mais nada aqui, a Sega vai lançar um portátil em 2009. Nossa! Como assim? Mas não vai ser um videogame portátil, vai ser só um MP4. Pô, André, como se fala coisa dessas, né? Vai ser o Sega Vision, vai ser, né, TV, né, vai receber TV, vai tocar vídeos, música, vai ser uma câmera, gravar vídeos, vai ter joguinhos também, estilo iPod, assim, sabe? E leitor de textos e gravador de voz também, sabe? Então vai ser aquele MP4 padrão, assim. Não tem preço, não tem especificação das câmeras, não sabe quanto que ele vai... Não sabe nada ainda. Vai ter. Quando essa notícia saiu, o título da notícia era: Sega vai lançar o rival do PSP em 2009, sabe? Todo mundo, ser tipo um mega portátil aí. A própria Sega desmentiu, assim, sabe? Disse que vai ser só um PMP, né? Um Portable Media Player. É chamado Vision, né? E vai sair aí em 2009. O que mais legal se você puder ter um MP4 que seja da Sega, né, cara? Por muito cara. Pô, velho, imagina. Com certeza, né? Então, Fernando, sua pesquisa aí, vai lá fechar. Continuando as pesquisas que vão revolucionar o mundo, né? Fizeram uma pesquisa no Japão pra saber quem são os maiores usadores de DS. A faixa etária e o sexo dos maiores usuários de DS. Em primeiro lugar, adivinha quem ficou em primeiro lugar, cara? Jovem. Quem? Garotos entre 10 e 12 anos. Uau. Só que o que foi mais uau na pesquisa não foi isso. Em primeiro lugar, whatever, né? Mas quem ficou em segundo lugar, cara, foram as mulheres entre 30 anos. Nu! Uau. Entre 31 e 35 anos, cara. Mulheres entre 31 e 35 anos são os segundos maiores usuários de DS no Japão. Cara. Tipo, quando chega a idade da crise da mulher, né? Chega 30 anos, ela, poxa... Tô velha, né? Você vê que, cara, a Nintendo não é burra, velho. Olha só, ela tem um mega público casual aí, né, cara? Ela tá fazendo o mais certo possível, cara. Xbox tem uma mulher de 30 anos na cara jogando? PS3 tem? Xbox não tem o Imagine Fashion Week design. Eu não acho que a Nintendo é não. Eu só acho que ela é freak pra caramba, velho. Freak, é. Pô, a Nintendo é muito esperta, ela só é freak. Em terceiro lugar ficaram as meninas de 10 e 12 anos. Nossa. Em quarto lugar, os homens de 30 anos. Pessoas de 17, 18 anos, entre 15 e 20 anos, eles estão jogando Xbox, estão jogando PS3, não estão nem pro DS. Mas, cara, o público casual, que é bem a esses extremos, tá tudo no DS, cara. DS e barra Wii. Pois é. A Nintendo tá querendo morder a fatia que tava sobrando, né, cara? O público que não tava jogando e pegou pra ela. Cara, Nintendo é foda, velho. Próximo público-alvo da Nintendo vão ser os idosos, cara. Não, o próximo público-alvo da Nintendo, como a gente pode ver, são os idosos. Os animais, cara. Elas perguntaram, quem não joga videogame? Os pinguins! Perfeito, vamos fazer os pinguins jogarem. Então, a gente fica por aqui nesse Download News. Eu tenho mais uma notícia. Nesse final de semana, sábado e domingo, vai acontecer em Belo Horizonte um evento de anime chamado Anime Festival. Né? Acho que vai acontecer no Colégio Marista, na Savassi. Acredito que os ouvintes de Belo Horizonte devam pelo menos conhecer ele, né? Já tem ouvido falar ou qualquer coisa do tipo, né? O lance é que eu, o André e possivelmente o Thiago também, nós vamos estar lá, cara. Então, tipo assim, se você ouvinte, né, sempre teve vontade de conversar com a gente pessoalmente, ou pedir autógrafo, ou jogar um ovo na gente. Eu vou chutar o saco do Fred. Não, é assim, eu seguro. Se você quiser, aí, eu seguro. É, aí a gente vai estar lá, cara. É, ou a gente vai estar com camisas do download ou com placas, né, do download. Então, vamos postar o Hayabusa vai estar lá. Aí você pode ir pro download Ninja Gaiden na placa, assim, cara. Vai ser bem legal. A gente se encontra lá e tal. Não, o Ninja Gaiden não é. Eu tô dando um exemplo pra ilustrar, né, por favor. Ah, e não deixe de votar na gente no podcast 2008. Estamos aí chegando perto da nossa reta final e precisamos cada vez mais você. Você aí, ó, você que não votou ainda. Você. Não, você vota, que é um vizinho, vai ali agora, arrume a casa dele e vote. Ô, Rick. Ô, Rick. Oi. Rick. Oi. Rick. Você já votou no download? 3 vezes. Foi fácil, Rick? Foi muito fácil, cara. Eu queria votar mais vezes, tão fácil que é, sabe? Cara, é legal, é interessante. Cara, uma cabeça de cavalo decepada consegue votar nesse negócio, cara. É muito fácil, velho. Vocês conseguem. A cabeça de cavalo decepada que tem aqui em casa também já votou. Ela votou aqui em casa e votou. Tô lá no trabalho dela também, cara. Já comecei o vizinho dela, né? Tipo, cabeça de vaca decepada. E, cara, pra você votar, basta você entrar no download.com.br e clicar no Kratos que tá apontando pra sua cara. Só entre nós, a mulher dele não quis votar. Você viu o que aconteceu, né? Você viu, né, cara? O Zeus tá se escondendo lá, querendo não votar ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Não, mas você vê que, tipo assim, né, cara? A Gaia votou, os Titãs votaram, tudo, né? O Atlas. Ei, eles estão vivos? Eles estão vivos. O que aconteceu que não votou? É, já sabe, né? Todo mundo já sabe a história. Aí a história, né, você já conhece. Então é isso aí. Até sábado e... Adeus, até lá. No mais, nada mais.